but I know, but I know, but I know, but I know, but eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Determinado. Sabe, enrolado de bem bolado e de rima, tamo blindado. É sem enfeite, o colete é a prova de bela saco. Passou por mim, tiozinho, ficou no vá. Determinação constante, faz da ponte, traz a plante. Eu gosto tocho, um de gank é quente, o pesou. De elefante se liga, maniga que é peso na rima. Ficando por cima na bota, sempre alcançando as mais raras rimas. Só madeira no apetite, rimando com os próprios beats. Único kit que eu porto, meu papel, lápis, grafite. Então não, ó, se liga só, não cresce os olhos na rima que eu rimo desde menor. Os mosca esfarela, pó. Rap aprende, exalo de vida é sempre o sentimento melhor. Uma dose, uma batida, vários gigas de suor. Prós e versos, poesia, sintonia da melhor. Cheguei pra não dar falha, colei, foi pra vencer. Eu tô junto na batalha, pro som desenvolver. Eu tenho um sonho e nessa vida tudo passa. Traz o raca, cachaça, faz, que eu siga rindo e raça mais. Aproveite o tempo, passa, passa mais que os outros façam. Na bota sempre da taça, rap, hip hop, raça. Aproveite o tempo, passa, passa mais que os outros façam. Na bota sempre da taça, rap, hip hop, raça. Tá maluco, se liga, vai ser o compromisso verdadeiro. Eu tenho é com o rap, quem sabe não esquece. O nome é Gil, não sou Phil, nem o melhor que seja Phil. Mas spam, quem nunca ouviu, portanto calado no canto. Escuta tio enquanto eu canto em canto. Truta chum, sigo improvisando. Improvisado, made in Brasil. Baseado em mil e poucos, baseado mais de 100 mil, meu estilo é livre, louco, pesado. E eu não sou do Rio, relato relatos, retratando fatos com altos febril. Rap nacional manda do fechado, fio da navalha foi cortado. Um salve para os ratos, mano de fato, sem salto alto, sem maquiagem, sem contrato. Maloqueiragem, maloqueiro nato, sabotagem. Rap no ato da arte, cedo parte, faz parte, saudade de um som. Um bom lugar, um dom, que souberam lapidar no tom. Tem que mandar sem desacreditar de ninguém. A vida é mais alé, e se na corrida vai cegar, colherá o bem. Mas vê, se não me tira, se não eu faço, que nem os tira. Aponto um balaço na tua mira, mas meu cano não atira bala. Meu ganha-mo dispara rima na cara de quem vacila na trilha. Se liga no rap, é Jonas Track, Kick-Clack, Bombap. Se liga na track, é Jonas Beatmap. Bombobass, Kick-Clap, Clap, Clap, Clap. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Não só botando a camisa e sim levantando a bandeira. Papel, caneta, mesa e eu sentado na cadeira. Formando um argumento cantado, indo ao extremo. Expresso no que vou vendo, no certo não corro, tremo. Vejo que a situação tá propensa ao declínio, mas o alívio é que sou livre pra pensar. Então por que vou parar? Tenho muito pra contar. Ideia exposta que abre a porta de um melhor lugar a se perpetuar. Focando no mais puro rap, sentimento não ausento. Que ouço desde moleque sem greve nem cheque teste. Escreve, se atreve, investe. Eleve a mente, passo à frente. Outro não se mete com o baque pesado dessa firma unida. Só sangue fechado, agradeço e salve matilha. Só sangue fechado, agradeço e salve matilha. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. Eu quero que o hip hop faça parte da minha vida. Eu tenho um sonho e muita gente me critica. E que se foda esses pão que quer me ver na caída. Isso é the money, money, money. Isso é the money, money, money. Isso é the money. He says the money, he says the money, he says the money, he says the money.